27 de junho, quarta-feira. Na semana passada, festejou-se mais um aniversário da Fundação de Santarém. Como naquela data, durante o dia todo, haveria pronunciamentos, manifestações alusivas ao aniversário da fundação da cidade, eu preferi não dizer nada naquele momento e hoje vou fazer umas breves revelações sobre algumas coisinhas que eu andei ajudando a realizar por Santarém. Quando o meu grande amigo Antônio Guerreiro assumiu a prefeitura, logo nos primeiros dias ele veio à minha residência e pediu-me que eu o orientasse sobre as prioridades de Santarém, porque ele tinha sido improvisado prefeito e sabia que eu conheço, ao menos, relativamente os problemas da minha terra. Eu disse: olha, Guerreiro, nós temos tanta coisa de urgência que eu preferia que você começasse por umas coisinhas mais simples e depois vamos atacar aquelas mais avantajadas, aquelas de solução mais difícil. E dei a ele, inicialmente, três sugestões. Que tirasse o trânsito da Rua Lameira Bittencourt, que àquela altura ainda tinha carros trafegando acima e abaixo na principal rua do comércio, que fizesse uma escada ali no cais da Praça do Pescador, onde não havia nenhuma, e que procurasse, de alguma forma, tirar aquela feira que fica ao lado da Câmara Municipal, mas sem violência, arrumando um outro lugar para os feirantes. Guerreiro prometeu que agiria. Então, resumindo tudo, algum tempo depois, ele tirou o trânsito da Rua Lameira Bittencourt e o desviou para a Avenida Tapajós, como eu tinha sugerido e solicitado. Fez um acordo com os comerciantes deram cimento, se eu não me engano, e a prefeitura deu a mão de obra e foi construída a escada ali na Praça do Pescador e até hoje lá está. E algum tempo depois, Guerreiro voltou à minha casa e disse que não estava conseguindo tirar a feira das proximidades da Câmara, porque o problema era muito sério. Ele não tinha, àquela altura, um lugar para transferir os pais de famílias que ali trabalham e foi deixando como estava para ver como ia ficando e a feira ali está ainda hoje. Então, estas coisas eu poderia ter dito no dia do aniversário de Santarém, mas nunca é tarde para se fazerem algumas revelações que, afinal, já se incorporaram à história da própria cidade. Se eu tenho algum orgulho em minha vida humilde, é este de, em várias ocasiões, ter sido não apenas testemunha da história de Santarém, mas até agente participante dela, porque em muitos momentos eu tive o privilégio de ajudar em decisões até cruciais para o nosso povo. É uma dádiva de Deus que eu agradecerei sempre. Boa tarde.